lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé. Parei uma noite o cavalo pra bordo de dois estalos que ouvi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Você, Teresa, descanse, jurei de fazer vingança pra morte de nosso amor. Pela resta da janela, por uma luzinha amarela de um lampião apagando, eu vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei anca do tar, desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, e eu e mais seu doutor topemos um cabra assustado que, chamando nós pro lado, a sua história contou. Há tempos fiz um ranchinho pra mim, acabou clamorar, pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar. No alto lá da montanha, perto da luz do luar, vivi um ano feliz, sem nunca isto esperar. E muito tempo passou, pensando ser tão feliz, mas a Teresa notou, felicidade não quis. O meu sonho neste olhar, paguei para o meu amor. Pra amor de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Teresa matar. O meu alazão arriei e ela eu fui procurar. Agora já me vinguei, é esse o fim do amor. Essa cabocla eu matei, é a minha história, doutor.